Olá, pessoinhas! Aqui é o DG, e qual será o livro que eu não gosto? Eu, tipo, nunca falei disso 5 ou 6 vezes. E aqui comigo está a nova hostess do BetaCast. Dê um oi pro pessoal. Ana! E aí, gente? É com muita honra que eu venho até o BetaCast novamente, que eu tinha gravado há um tempo já com o DG e o MK, que não tá mais aqui. E eu nunca pensei que esse dia chegaria de eu ser host aqui do BetaCast, mas como a gente já tá aqui, vamos ver o que interessa, né? Aí, a nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu enxergava com muito sério até pouco tempo, só que agora que eu conheci ela um pouco melhor, eu já vi que não é nada a ver com isso. Mas se apresenta aí pra gente, Fátima. E aí, gente, voltei. Uhul! Yeah! Olha só, eu não sou séria não, gostei desse papo aí não. Ih, gente, depois do episódio que a gente fez com o Fátima, a gente fez 2 episódios com o Fátima, foi 2 ou foi mais? Foi 2. Foi um foi o Quem Matou Fátima, que foi divertidíssimo, que a gente criou histórias onde você morria. E o outro... Sério? E o outro foi o episódio das polêmicas, o famigerado episódio das polêmicas que... Adoro. Foi muito bom. Saudades do que a gente viveu. E hoje a gente tá aqui pra polemizar novamente, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente gosta, é isso que é bom. Hoje a gente vai fazer uma listinha dos livros que a gente mais curte, dos livros que a gente menos curte e o porquê. Fiquem aí pra ter uma lista de livros legais e venham ter raiva de livro ruim com a gente. Ou sei lá, venham ficar putos porque a gente falou mal do seu livro favorito. Solta a vinheta. Pra quem gosta de ler... Tem que ser tratado um psicólogo, isso. E pra quem gosta de escrever... Meu Deus, eu quase chorei. Esse negócio de destino é tão broxante. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Aplausos. Criaturas são tão horrendas que não dão pra te escrever na vida. Isso é preguiça. Então, pessoinhas... Antes da gente começar, quero dizer que a opinião mostrada aqui é totalmente pessoal e intransferível. É que nem cortador de Exatamente. Unha. É que nem cortador de unha, você não empresta. É da sua unha, você não empresta. Lixa também não. Isso. Então vamos chorar em outro lugar, se não gostaria do que a gente falar, tá bom? Beijo. É isso aí, processa a gente se não gostar. Mentira, gente, não processa ninguém não. Não tem dinheiro não. Até porque vocês perderiam. Ok, eu acho que pra deixar a nossa convidada e a nossa nova hostess, eu escrevi errado no roteiro, e agora toda vez que eu vou falar, eu devia falar hostess, eu falo host, desculpa. Nossa, eu falei host, porque eu pensei que era host. Meu Deus! Host é homem, hostess é mulher, mas gênero acabou, então... Não tem gênero. Gender is over, tem então... Tem gênero, acabou. Exato, é host. Eu vou falar host. A nova host... Pra deixar elas à vontade, a host, a convidada, eu mesmo vou começar. Pra começar, eu quero falar de 2 livros. Eles não são necessariamente ruins, mas também não são muito bons. Essa foi a categoria que de livros que eu botei aqui, tipo assim... Se eu fosse botar uma denominação, se eu fosse botar um nome, seriam livros fracos. Mas eu acho que a melhor forma de dizer é que são livros que tem uma, talvez tenham uma premissa legal, talvez tenham uma ideia boa, mas que não chegaram lá, entende? Não entregaram. É, tipo aquele ruinzinho que a gente não odeia, sabe? É, a gente não chega a odiar aquele livro que a gente leu e é isso. É o famoso Fed não chega. O próximo não marcou. E um dos que eu já comentei aqui, apesar de que na época eu não citei nomes, mas agora eu vou citar porque... Me processa. É o romance Sob a Luz dos Teus Olhos, livro da autora Cris Mello. Na época eu comentei sobre uma cena de um casamento surpresa que... Gente, cena estranha. Cena muito estranha. Mas continuando. É um romance sobre 2 jovens que estavam apaixonados, cheios de planos, até que uma doença acontece a Elisa, a protagonista, que a força, entre muitas aspas, a se afastar. Que pra mim não faz sentido. Se você tá com o amor da sua vida e você se descobre com uma doença, você fala, então, querido, tô mal, preciso de ajuda, preciso de apoio, fica aqui comigo. E não some, sabe? Você procura se apoiar na família, nos amigos e nos amores da sua vida. Você não se afasta. Enfim, ela se afastou, ela foi embora. É o clássico romance da mocinha branca brasileira que se apaixona por um londrino, sabe? Ah, eu sou a pessoa brasileira que vai me apaixonar. Vou me apaixonar pelo cara de Londres, um cara dos Estados Unidos, um cara do exterior. Super original. A questão é, a autora parece ter medo de dar complexidade pro Paul. Deixar, sabe, deixar ele verdadeiramente ambíguo e moral. A premissa inteira do livro é que quando o casal se reencontra anos depois, o Paul ele tá bastante mudado, ele virou um ator famoso, badalado. E, em teoria, isso teria subido a cabeça dele, sabe? Isso teria deixado ele meio arrogante. Mas isso não acontece. A personalidade dele dá esse relance nas primeiras palavras trocadas entre o casal no reencontro e logo depois desaparece, dando lugar a um cara bom, gentil, carinhoso, enfim, o sonho de toda garota. A impressão é que para esse tipo de livro, parece só existir dois tipos de personagem. Ou o cara é um fofo maravilhoso sem defeitos, ou ele é um completo cuzão. Não existe... não existe um meio termo. Sendo que existe, sabe, um abismo de possibilidades ali no meio, que a autora não ousou tentar. Eu realmente queria ter visto esse cara meio metido, meio arrogante, que reencontra o amor da vida dele e percebe o quanto ele mudou e o quanto ele sente, talvez, saudade de quem ele era antigamente. E aí resolve ter uma redenção. Seria mais interessante do que esse cara meio, sabe, legal demais. Eu odeio gente legal demais, porque gente legal demais não existe. Não, gente legal demais é tudo maníaca. Dito tudo isso, o final do livro é muito bom. A autora arrisca um final bem cruel, não muito feliz, que eu achei bastante, que eu achei bastante poderoso, sabe? Não é um final sabe, eu falei cruel aqui, mas ele não é cruel, ele só é, ele só dá uma tristezinha, e eu achei isso bom, o jeito que foi feito. Queria que essa intensidade que existe no final do livro existisse também no restante, mas não. E é isso que eu vou falar de Sobre a Luz dos Seus Olhos. Recomendo porque é autor nacional e, assim, eu acho que vão ler nacionais, gente. Tem muita gente boa. Ah, gente, tem, né? Tem muita gente boa no mercado nacional. Tanto que o próximo livro que eu vou falar é de um livro, de uma autora que eu acho muito boa, tá bom? Que é o Martini com o Diabo, da Cláudia Lemes. Eu comprei esse depois do hype de ter lido um outro livro dela que eu vou comentar sobre com a gente quando a gente for falar dos livros favoritos. Que o meu livro favorito também é dela, que é da Cláudia Lemes. Eu li esse livro, fiquei apaixonado e peguei o... Eu falei assim, não, tem que ler outra coisa dela, tem que ler mais coisa dela. Comprei o Martini com o Diabo e, assim... Como eu posso explicar? O Martini com o Diabo, ele conta a história da máfia de Las Vegas. Sobre a ótica do nosso protagonista, Charlie Walsh. Que vai pra lá tentar matar o seu pai, Tony Cotini, um chefão da máfia. Assim, é uma história de corrupção. Você vê a moralidade do Charlie desandando com o tempo, né? Se desfazendo. Ele vai perdendo as noções de moral, de ética, de tudo que... É certo e errado, a partir do tempo. E ele vai mudando de objetivo. Ele, de repente, o objetivo dele era matar o pai dele, que era um filho da mãe, um estuprador, uma pessoa horrorosa. Que ele é fruto. Ele é fruto de um estupro, bem dizer. E aí você vê ele se corrompendo completamente e, de certa forma, até dando razão pro Tony. De tão manipulado que ele é pelo Tony, pelas pessoas que cercam o Tony, por esse universo da máfia. Assim, o livro é bom, tá? O livro é bom de verdade. O motivo dele estar aqui. É ritmo. A história é boa, mas o ritmo, não. Eu me peguei por diversas vezes com preguiça de continuar a leitura. Porque tudo acontece muito devagar, quase parando. É bem ruim quando isso acontece. Você sente que você tá preso numa narrativa muito devagar. E o livro só começa a acelerar de verdade, assim, pegar no tranco na reta final. Como se ela estivesse tentando compensar e recuperar o tempo perdido. E aí, o final, ele... desanda bem, ele vai muito bem pra reta final. Ele fecha muito, muito, muito bem fechado. Bem, depois dessa verdadeira bíblia de eu falando sozinho por 45 minutos, eu vou deixar um pouco a nossa nova host, Ana, falar um pouco sobre os dois livros que ela achou fraco. Então, gente, ouvindo o DG falar aí, a gente vê, né, como que é interessante que o livro pode ter várias coisas que são pontos fracos, né? Mas também ter picos e se tornar ele como aquele ruinzinho que a gente gosta, mesmo sabendo todos esses defeitos, né? Mas, seguindo a linha do que ele tava falando, eu tenho dois livros que eu vejo, tipo, como muito fracos, só que eu gosto muito deles. E eu começo com Fallen, né, da Lauren Cate, que é aquele de Anjos Caídos, meu Deus, na época que eu era adolescente, adorava essas coisas. Meu Deus, Anjo Caído, romance, maldições, meu Deus, eu adorava isso, só que quando fui crescendo e vendo como que isso funcionava mesmo, eu comecei a ver muitos defeitos nesse livro. Ah, é? E tipo, você já chegou a ler esse livro? Não, mas eu entendo. Você já chegou a ler, com certeza, eu entendo, né? Eu entendo o sentimento. Terrível, né? Você gosta muito do livro e do nada você isso começa foi a ver muito pra dele, mim com Anjos e Demônios, Código da Vinci, a saga de Robert Langdon, do Dan Brown, que é um livro que eu não ouso ler de novo, porque eu li na adolescência, eu amei e eu sei que ele é ruim, então eu nem tento. Não cita esses livros pra mim não, senão eu vou adicionar na minha lista ali. Meu Deus. É, esse Fallen, pra mim, na época, foi muito legal, porque, como eu disse, né, eu gostava muito dessas Sim. coisas. Só que quando eu comecei a pensar mais nessa história, eu comecei a ficar muito indignada, porque ela foi mandada pra um reformatório, porque o namorado dela tinha morrido, porque ele pegou fogo, e ela foi julgada como culpada. Aí ela... O quê? É, exatamente, foi isso que aconteceu. Aí eu, pô, a menina vai mó triste, né, pro reformatório, que não sei o que. Ela chegou lá, viu o Daniel. Se apaixonou pelo Daniel na hora. Como assim? O namorado dela morreu queimado. Ela vê um cara lá bonito, não sei o que, chama a atenção dela. Se apaixona pelo cara. Falta timing, né? O problema é timing. Não tem. Ela... Isso foi quando. Vamos lá. Cronologicamente. Do cara pegar não fogo tem, cara. A ela tá trepando com esse cara, foram quantos dias? Mano, acho que foi coisa de, no máximo, assim, porque eu não lembro exatamente quanto foi, mas, tipo, mais ou menos uma semana do que aconteceu, até Bem, ela ser deu, julgada. Deu tempo de fazer uma missa de sétimo dia. Justiça seja feita. Ah! Não, e o pior é que, assim, ele pegou fogo por causa de uma maldição dela. E essa maldição dela tinha relação com o cara que ela viu no reformatório, por isso que ela se apaixonou por ele. Mano. Nossa. Ah, não. Nossa. Ai, que coisa chata. Esse negócio destino, de destino é tão broxante. Não, você está destinado a ficar com o Daniel, meu Deus. Eu se você vai ficar com ele, qualquer outro cara que você pegar vai pegar fogo. É, não, era assim, mas com ele que não, preguiça. Porque você está amaldiçoada a ficar com o Daniel. Era assim que eu escutava a voz na minha cabeça e achava o máximo. Hoje em dia eu só quero pegar esse livro e botar fogo, só não põe porque fica bonito na estante. Mas ó, de resto... Não, se bota fogo em livro. Apesar de que tem um livro em específico que eu amaria queimar, mas não se faz isso. Ah, não. Tem uns que merecem sim, gente. Pelo amor de Deus. Principalmente esse. Ai, concordo. Não. Tem pior ainda. O Daniel, que eu falei agora, que é o par romântico da Lucinda, que é a que bota fogo nos caras que não é o Daniel. Ela... ele tem uma personalidade muito horrível. Assim, ele tratava ela super mal. Tem uma cena que ele simplesmente mostra o dedo do meio pra ela e ela se apaixona por ele. É isso que eu falo. É herói de romance, o mocinho do romance, ou ele é uma pessoa super incrível, é irrealmente incrível, ou ele é um cuzão. Não tem. Exatamente. Não tem. Aí o quê? Não tem. Aí a justificativa é que, assim, que ele falava que não podia se aproximar porque sabia que isso seria inevitável, então ele ia evitar, que não sei o quê. Só que, tipo, se era inevitável, pra que ser cuzão da menina? Ah, eu morro. Eu morro de preguiça. Ah, não. Nossa. Preguiça demais essa merda. Meu Deus, me poupe, cara. Não dá. Ai. Deixa eu adivinhar, ele tinha um passado obscuro. Obviamente. Ai, que novidade, padrão, né, gente? Padrão fanfic aqui, fi. Lauren Cage tem certeza que é fanfiqueira. Certeza. Sem sombra de dúvidas. Mas é assim, né? Vamos seguir pro próximo, senão vou falar desse livro, o Betacast inteiro, e não vai dar certo. Mas vamos lá. Especial Fallen. Especial... Não. Eu acho uma boa de fazer Especial Fallen pra eu meter o pau nesse livro. Porque o meu sonho de vida é meter pau nesse livro que eu gostava quando eu era adolescente. Começando por John Green. Mas eu não vou entrar no assunto agora, porque tem outro que consegue vencer ainda. Assim, o segundo livro, tipo, é um que eu gosto muito até hoje. Muito mesmo, muito. E eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos. Foi lá que eu comecei a querer escrever fanfic mesmo. Aí, o nome dele é Noite Eterna, da Claudia Gray. Aí eu, caramba, que chique. Ela é brasileira. Eu descobri que não era bem depois, mas eu achava que era brasileira. Porque o nome dela era Claudia. Oi? Quando era Claudia, você achou que era brasileira. É, eu falei, meu Deus, Claudia é brasileira. Os personagens o quê? Bianca, Lucas. Eu, caramba, brasileira. Adorei. Fiquei felizona. Depois eu descobri que não era quando ela escreveu algo de Star Wars. Mas enfim, esse livro foi um que eu ganhei na escola, na época que a prefeitura dava livro na escola pra incentivar a leitura dos alunos, né? Aí, essa história conta a vida de uma garota que se chama Bianca, que ela é filha de vampiro e estuda num colégio bem fantasmagórico com algumas criaturas sobrenaturais. Tem pessoas, só que também tem vampiros, tem lobisomem, essas coisas assim. Tudo misturado. Não, se você tem a noção. É tipo Monster High. É um Monster High, é um... Qual é aquele? Desencantado? Mano, foi muito bom Monster High. Eu nunca tinha pensado em Monster High. Beleza, isso aí é um romance inspirado em Monster High. Aí a Bianca, ela é filha de vampiro, né? Estuda no colégio com várias criaturas lá. E lá ela conhece o Lucas, que por sinal é um caçador de vampiros, mas não sabia que ela era um vampiro, gente. Começa por aí. Então ele tá muito mal, né? Não, ele tá malzão. É. Tá malzão. Precisa ter aulas com a Bela do Crepúsculo. Pois é. Certo? Nossa, velho. Não, e o pior, a Bianca, ela é igualzinha a Bela do Crepúsculo. Parece uma porta. Chata pra cacete. A menina, não sei o que o Lucas viu nela. Porque o Lucas, o quê? Eu olhava pra ele e ficava apaixonada por ele. Mas ele queria a porra da Bianca. Muito chato. Isso era, tipo, o terror da minha vida. Aí eu falava, não, vou escrever uma fanfic disso aqui pra falar mal da Bianca. Porque aquela personagem é muito chata. Era assim o tempo inteiro. Mas é isso. É isso que... Essa época, assim, da escrita das pessoas, faziam. Eles tornavam a personagem principal feminina o mais... chata possível. Não, mais chata, o mais vazia possível. Não, é chato. Se é desse jeito, é chato. O mais vazia possível pra que a leitora, o leitor, se conectasse e tentasse se inserir no lugar dela. Porque ela não é interessante o suficiente, mas eu sou, então eu vou... tomar o lugar dela aqui. Esse era o propósito. Nossa, é sério? É sério que era assim? Gente, a Bela é tudo isso. Ela é extremamente vazia, ela não tem nada. Ela é uma casca pra você. Ai, credo. Eu nunca consegui cantar essa história assim. Mas agora que você parou pra falar, eu notei que o livro era em primeira pessoa ainda. Então, mano. Então era realmente pra isso. É isso. Bem-vindo a livros adolescentes dos anos 2000. Tudo isso. Nossa, horrível. Aí eu ficava, tipo, me questionando o tempo inteiro. Tipo, o Lucas vivia no dilema, tipo, de entrar pro lado da família dele. Ou do lado do amor da vida dele, que na verdade era uma porta. Tipo, não faz sentido, cara. É muito chato. A gente já cansou disso com o Crepúsculo. Aí vem esse livro e eu ainda gosto desse livro. É foda. Tem como. Porque eu, sinceramente, adoro esse livro. Apesar da personagem ser muito chata. Apesar de eu gostar de história de vampiro. Mas é insuportável. Mas enfim, eu vou parar de falar que eu já falei demais. Tô falando mais que o DG ainda. Eu já ri muito aqui do comentário da Fátima, não vai dar certo isso. Mas vamos dar voz pra ela aí, né? Porque é a nossa convidada e eu tô aqui falando mais que ela. Fala aí pra gente dos livros que você acha Michuruca, Fátima. Ah, então, eu vou falar só de livro internacional, que eu não sou obrigada. Não, não, não tem no Brasil, meninas, tá bom, não gente? Tem no Brasil. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, tudo bom. É, e pra piorar, vou só falar de livro velho, porque eu sou dessas. Então, é que assim, basicamente todo livro que eu leio, pra mim, fica na categoria de livro fraco. É, eu preciso ser muito ruim pra odiar, eu preciso ser muito bom pra achar bom. E eu vou começar falando das Irmãs Brontë. Quem nunca ouviu falar de Morro dos Ventos Vivantes? Eu odeio esse livro, meu Deus. Sim, é uma bosta, velho. Deus. Tipo, é uma merda. Tem uma premissa tão boa o comecinho do livro, tipo, ele até vai, mas aí chega na metade pro final, ficou uma desgraça aquele livro. É muito ruim. E a irmã dela, que escreveu o Jane Eyre também, não soube levar o livro pra frente. Eu acho que a gente deveria levar um falando de Jane Eyre, o que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia, porque aquele livro, olha, eu consigo colocar 500 defeitos naquele livro. Próximo BetaCast aí, ó. Gente, a terceira temporada de BetaCast vai ser só a gente falando mal de livro famoso. Aguenta, hein? Quero. É isso aí? Não, porque, tipo, o mocinho é super escroto, velho. Tipo, sem condições considerar aquele ali um mocinho, sabe? É que nem você estava falando, ou o cara é super escroto, ou o cara é super perfeito. Então, tipo, não tem meio termo. Tem a outra irmã, que é a mais nova, que é a Anne, também escreveu um livrinho bem michuruca. Assim, uma história que você vai lendo e você vai pensando, não, agora vai acontecer alguma coisa. Aí não acontece. Aí você fala, não, tá, mas agora vai. E não vai. Tipo, fica o livro inteiro nessa e é uma bosta, realmente. E tipo, por serem romances de época, naquela época eles faziam muito livro que era pra ser uma crítica a alguma coisa. E elas não fazem isso em momento nenhum, ou se fazem, fazem de um jeito muito bem ruim, superficial, assim. Né? Fica muito mal feito. É, tipo, bem assim. Eu digo mesmo de Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que eu conheci a história por uma minissérie que eu amei, que retratou muito bem essa questão de proletariado, como é que era a vida dos empregados na era industrial, essas coisa, tipo, fez muito bem isso na série e no livro. É uma narrativa tão ruim, mas tão ruim, que você lê o livro dormindo. É muito ruim. E o final é uma bosta. E outro que sofre desse grande mal de final ser ruim é o Stephen King. Meu Deus, eu vou falar mal dele, você, sim. Vou falar mal dele, sim. Os livros dele... É muito ruim o final, cara. Ele escreve, o começo é interessante. Aí chega no final, o cara vai é um cagar o livro inteiro. De fluxo, né? Ele não planeja nada. Ah. Então, pois é. Eu até ouvi dizer que a esposa dele achou o rascunho de Kelly no lixo. Devia ter deixado lá aquela merda. Porque aquele livro é uma bosta. É tudo cheio de recorte de jornal. Onde já se viu escrever um livro com recorte de jornal? Ainda se fosse bem escrito, tudo bem. Mas não. Ele só larga um recorte lá, tipo, pulando metade da narração. Ah, não. Vou ficar aqui a noite inteira falando mal de Stephen King. Tem uma pessoa da Chufi que também que adora pegar imagem, pegar trecho de outras coisas, pra não precisar ficar escrevendo, né? Nossa. Ah, é. A famosa colocar música no música, no colocar meio, né? GIF. Eu tenho trilha sonora pra determinadas cenas. Admito. Mas eu não boto elas dentro do texto, porra. Ai, eu já fiz isso muito, meu Deus. Ah, não. Uma coisa é você escutar pra você escrever. Outra coisa é tu enfiar uma playlist no meio do livro e falar assim, ó, oh, gente, escutem isso aqui enquanto tá vocês lêem. Isso daqui, aí coloca a música inteira do que ela tá ouvindo. Stephen King todinho. É. É. Por isso que os livros dele são, né, aqueles calhamaços, aquelas armas brancas, aqueles tijolos gigantescos. Sim, mas então, né, gente, vamos dar continuidade aqui à discussão, senão a gente só vai falar os pontos ruins, só de livro ruim, não é isso que a gente quer. A gente quer falar dos livros que a gente gosta também, né? Yeah. Mas enfim, vamos lá. Eu vou começar falando desse daqui e eu quero falar de um livro que eu gosto muito, porque, assim, pra mim, livro bom é aquele livro que vai fazer eu ver a realidade nele, porque, assim, a gente não pode dizer que um livro vai representar, né? Porque é uma ficção e não é uma representação, mas é muito bom, pra, ao meu ver, né, falar de livros que relatam a realidade, entre aspas, que a gente consegue ver muitas críticas ali, não é simplesmente aquela coisa linda de você ler e ficar encantado, é aquela realidade que tá lá dando a paulada nas nossas costas, né? Mas, enfim, vamos lá. Um dos meus livros favoritos é A Distância Entre Nós, que, inclusive, eu já fiz resenha no vlog, tá? Se vocês quiserem ver, tá lá. Se colocar A Distância Entre Nós, vlog da Bíblia, pra vocês verem a resenha. E é da Trinity Unrigar. Nunca consigo falar o nome dessa mulher, vamos lá. E esse livro conta a história de duas mulheres, que elas são de classes sociais diferentes, né? Uma é rica, outra é pobre. E fala da violência doméstica na Índia, né? Sofrida por essas mulheres. Aí fala que uma é uma violência mais velada, a outra já é bem mais explícita na frente de todo mundo, tudo isso. Porque uma mulher é pobre, né? Ela pode apanhar na frente dos outros, que não vai mudar nada na vida dela. E a outra é rica, ela tem que apanhar escondido e ficar quieta, porque senão ela perde, né? Os, como que eu posso dizer? Perde os bens, né? Sociais, o status que ela tem. Aí, sabendo disso, eu peguei outro livro que não é nessa coisa assim também, mas também é, né? Porque eu gosto muito disso. Que é um brasileiro, que é bem antigo esse livro, é Senhora, sabe? Eu amo Senhora, gente. Todo mundo fala, eu odeio esse livro, mas eu amo Senhora muito. Ai, Senhora é tão bom. Fátima. Senhora é maravilhoso, gente, é meu livro brasileiro, gente, preferido. Gente, eu amo a Fátima. Não. Menina, você... Todo mundo me fala, eu amo Senhora. Não é incrédito, Senhora é muito chato, cheio de descrição. Eu amo descrição também. Fazer o quê? Fazer de elencar. Ai, licença, né? As pessoas não entendem que, tipo assim... Ah, eu sou uma pessoa que fala muito que eu não gosto muito de descrições longas, exageradas e tudo mais. Uhum. Mas eu penso que a descrição precisa ser útil. Eu não gosto de descrição inútil. Sim. Mas quando a descrição serve a história, tá. Exatamente. Tudo bem, sabe? É isso. Uhum. E as pessoas não entendem. É exatamente isso. Se... Sim, é exatamente isso daí. Se a descrição for fazer alguma diferença na história, então pode tacar uma descrição enorme, mas faz sentido pra descrição, uhum, né? E é isso que o José de Alencar faz, eu acho isso fantástico. Mas o que eu mais gosto nesse livro é porque, assim, a Aurélia, né? Por mais que ela não tenha a mesma liberdade que as mulheres têm hoje em dia, apesar de não ser aquela liberdade gigantesca ainda, ela pisa no Seixas, né? Eu acho isso fantástico. Ela trata ele muito mal. Ela comprou o marido. Cara, isso é fantástico. Meu Deus. Muito é muito bom ver ela tratando ele mal. E, assim, o final eu gostei também. Por mais que ela tenha ido contra tudo que ela tava aplicando no decorrer da história, eu achei muito bom. Porque, assim, ela fez o que fez, só que, tipo, ela amava ele, sabe? Então ela simplesmente, tipo, se redimiu e eles ficaram juntos, felizes. E isso foi muito legal. E também é muito bom porque tem várias cenas que, assim... Eu acho que isso talvez seja pelo fato de ser, de ter sido escrito em folhetim, né? Que tinha certos momentos, assim, certos capítulos que a Aurélia assinava os papéis, só que em outros era o tio dela. Aí eu fiquei me questionando enquanto eu tava lendo. Ué, mas se mulher não podia assinar, por que que a Aurélia tava assinando? Será que o José de Alencar queria fazer isso pra ser revolucionário, só que ficou com medo da sociedade não aceitar e não sei o quê? E por isso aí, né? Eu gosto muito desses dois livros e é exatamente pelas mesmas coisas. Tipo, fala da realidade, fala de mulher, porque é disso que nós gostamos de saber aqui, né? Mas enfim, vamos ver o que a Fátima tem pra contribuir com a gente. Porque senão, como eu tava falando mal dos outros também, eu vou continuar falando de Senhora Distância entre nós o Betacast inteiro, né? Então vai aí, Fátima. Ah, então, eu não seria eu se eu não trouxesse Edgar Allan Poe pra cá. Mas, tipo, ele não tem exatamente um livro, mas ele tem uma coletânea de contos. E eu adoro. A Edgar Allan Poe é minha religião. A escrita dele é uma coisa de outro mundo, assim. A narrativa dele é uma coisa fenomenal mesmo. E o enredo das histórias é bom. Tipo, ele sabe amarrar muito bem o começo, meio e fim, de um jeito que você fica chocado com o que você lê. E aproveito pra falar que Lovecraft é poeira sobre os pés do Paul. Farpas! Não, a gente não precisa ficar só nas farpas. A gente pode ser muito bem direto. É quando... Não, é muito bom farpar, gente. Escritor racista. Tem... Isso! Exatamente! Do Pica-Pau Amarelo! Ele tem uma ideia... minimamente boa, que ele entulha de citações racistas, a gente não pode ignorar uma merda, a torre de cocô em volta da ideia boa. Não dá pra ignorar. Não pode. Só a mosca vai embora. É, entendeu? Exatamente. Perfeito. Cara, pra mim não tem isso de separar o artista da obra, porque não. Por isso que eu não tem isso. Pode bater na minha cara. Que na verdade, o que fez sucesso do universo Lovecraftiano foi os RPGs, foi as histórias de outras pessoas, foi as tramas de outros autores que se apropriaram da parte boa da obra do Lovecraft, que eram os monstros e as coisas bizarras e tal. Que ele não sabia escrever bem. Desculpa, gente, ele não sabia. Ele não sabia descrever. Ah, era horrendo demais. Ele usava outras desculpas assim, não, porque o horror cósmico, as criaturas são tão horrendas que não dão pra te escrever, não, querido. Isso é preguiça. O nome disso é preguiça. É preguiça. É isso aí. E aí outras pessoas se apropriaram. Se tiver autor meu lendo aí, é preguiça. O nome é falta de competência. E aí outras pessoas se apropriaram. Falta de competência em escrever as coisas. O texto do Poe, do universo do Poe. Botaram o protagonista negro, botaram o protagonista mulher, botaram o protagonista LGBT. E aí, meu amigo, o Poe tá se revirando no túmulo e eu tô feliz por isso. O Poe não, o Lovecraft, perdão. Não. Lovecraft. Erros aqui, erros. Ato falha. Mas Lovecraft, bom é Lovecraft morto. Ainda bem que ele já morreu. Sigamos. É igual amei. Falando de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, pra mim, Monteiro Lobato morto e foda-se. Ele foi famoso, se ele revolucionou, era racista, que ele era roubado, não tô nem aí. Ele tinha um livro sobre eugenia, gente. Então. Ai, fala mesmo. Merda, Monteiro Lobato. Enfim, continua, vamos continuar. Fala aí, Fátima, das suas obras. Assim, voltando a falar do Poe, então, meus contos favoritos são O Gato Preto, que narra a história de um homem que tem problemas com alcoolismo, um dia mata o gato dele, só que depois ele arranja outro gato e percebe muito que era bom, o mesmo muito gato. Bom, gente. É muito bom. É basicamente isso, só que o jeito, assim, que ele vai percebendo que o gato voltou é muito bom, que ele vai notando pequenas coisas, tipo, ah, o gato é cego de um olho, o gato tem uma pelugem em volta do pescoço que remete a uma corda, tipo, é muito bom mesmo. Tem o outro, que é o Poço e o Pêndulo, que conta a história de um homem preso na Inquisição. Eu adoro o Poço e o Pêndulo, cara. Nossa Senhora. É muito bom a narrativa. Quando fala dos ratos, meu Deus, eu quase chorei, porque eu morro de pavor de rato, mas quando falou dos ratos, meu Deus. É muito bom. E o meu último favorito é O Corvo, que é um poema sobre a morte de uma amada. Aliás, Poe tem um fraco por mulher morta. Nunca vi uma pessoa gostar tanto de escrever mulher morta assim. É trauma, gente. Terapia. Trauma tem que ser tratado terapia, em psicólogo. Amor, terapia, isso. Vida, terapia, tudo. Exatamente. E outros livros que eu amo são os da Jane Austen, em especial Orgulho e Preconceito, que conta a história de uma mãe que quer casar 5 filhas com homens ricos. E isso é satirizado o tempo inteiro, porque a própria Austen, ela nunca se casou e ela via essa questão de casamento por status como uma coisa bem fútil. E, tipo, pra gente que já saiu dessa mentalidade, parece bem bobo, né? Mas, tipo, na época era muito revolucionário uma mulher pensar desse jeito. E o casal principal, eles se bicam o tempo todo, porque eles têm preconceito um com o outro. Então, ele julga ela por ser pobre e ela julga ele por ser rico, daí fica nessa... tem que quebrar esse preconceito claro de um com o outro. E, cara, é muito bom. Ninguém tem preconceito com você por você ser rico, tá bom? por você ser branco. A gente só vai te bater, só. Por você ser branco só. Exatamente. Isso só existe, isso só existe em livro, tá bom, gente? Você é privilegiado. Só existe na ficção. Exatamente. O máximo que vai acontecer vai ser a gente querer te bater, mas como a gente não vai poder. Porque a sociedade isso, te protege, porque as leis te protegem. Bom, não que eu tudo não garanto nada, te protege, né? Então a gente não pode te dar uma surra. Pois então, é. A gente não pode, infelizmente. Infelizmente. Não estaria descendo com sarrafo em você. Sou heterofóbico, sim, com orgulho. E enfim, a personagem principal, que é a Elizabeth, ela é muito maravilhosa. E se ela tivesse um pouquinho mais pra frente, ela com certeza seria uma sufragista maravilhosa. Que luta pelos direitos femininos. É isso aí mesmo, tem que lutar mesmo. Não dá muita pausa, não, que vai sofrer o ouvido do editor. Eu vou devagarinho, sim. E você? E você, DJ? Como é que vai? DJ. DJ. DJ, muito bom. É o Alok. DJ. Toca o som aí. Solta o som, DJ. Então, meus livros favoritos... Essa foi uma parte bem fácil, porque, tipo assim, eu quando eu gosto de uma coisa, eu gosto intensamente. Eu pensei em botar aqui o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Inclusive, fica a dica, esse livro é maravilhoso. Mas eu quero manter as coisas no Brasil. A Agatha Christie é muito bom mesmo. Já que eu, tipo, só citei autores brasileiros até agora, vamos manter o negócio brasileiro. Mas, E Não Sobrou Nenhum, Agatha Christie, incrível, maravilhoso. Um dos maiores, melhores livros que eu já li na minha vida. Vamos começar, então, com um livro que, se popularizasse, o nosso presidente chamaria de comunista. E agora eu serei chamado tudo? De comunista por gostar tanto desse livro. Ele se chama... Eu apoio, inclusive. Ele se chama Não Verás País Nenhum, do autor Ignácio de Loyola Brandão. Eu gosto de dizer que esse livro não é uma obra de ficção, mas sim uma previsão do futuro assustadoramente precisa. Não, a gente não tem uma Amazônia transformada em deserto, igual no livro. Apesar de que o desmatamento e as queimadas agressivas estão vindo aí, então talvez... A gente espera uns 10 anos, 15 anos e essa ainda, realidade... Ainda, né? Não é deserto. Vem? Não sei. Já pensou, gente? Credo. Mas é impossível não ver as reflexões do Souza sobre a manipulação de informação, a manipulação da imprensa, a ascensão das forças militares ao poder, o sucateamento de mão de obra qualificada, a questão ambientalista em frangalhos. Enfim, é impossível não ver tudo isso e não relacionar com alguns acontecimentos recentes do nosso país e até mesmo do mundo. Não é um livro para todo mundo. Já deixando claro aqui que não é para todo mundo. Não, eu tenho que falar isso porque ele é um livro pesado de se ler. Cada capítulo é um sofrimento, precisa de um estômago forte para passar pelas páginas. Porque é um livro... Ele é um livro que te muda. De verdade. Ele é um livro que você termina o livro e você é outra pessoa. Uhum. Porque ele é um tapa na sua cara sobre o que está acontecendo. Eu tive a mesma sensação com A Distância Entre Nós. É assustador como ele, nos anos 80, porque esse não é um livro novo, esse é um livro dos anos 80, é impressionante como ele descreve em muitos níveis uma realidade que a gente está passando agora. É muito estranho. Uhum. É muito estranho você ler uma coisa escrita mais de 30, 40 anos atrás e você se dá conta de que ele está falando de agora. É muito... Nossa, dá medo, né? Dá medo, porque essas pessoas, elas olharam para esse mundo e elas preveram o que ia acontecer. É insano, é insano. Eu aposto que foi um espírito que falou para ele isso aí. Não, foi reflexo da ditadura no Brasil. E ele, olhou para trás e imaginou isso indo para frente. Foi basicamente o que ele fez. Uhum. Outro livro aqui... Que é da mesma autora que eu já comentei no começo, Cláudia Lemes. Ela escreveu que pra mim foi um dos livros mais intensos de toda a minha vida. Enquanto Não Verás País Nenhum foi um livro extremamente difícil de se passar as páginas, extremamente difícil de se ler, eu vejo Kate foi devorado em apenas 2 dias, sabe? Eu devorei esse livro. É um livro de suas 300 páginas que eu simplesmente... Eu li... Muito, muito vorazmente. Eu li. Eu não conseguia não ler. Eu precisava saber o que aconteceu. Eu precisava saber qual era o destino dos personagens. Eu precisava saber de tudo. Eu me vi muito nos tempos de adolescência, quando a literatura assim, me preenchia por inteiro. E eu vivia aquela história. Eu vejo que tinha uma história de violência, uma história de abuso, uma história bem pesada. Inclusive, se você for uma mulher que sofreu abuso sexual, se sofreu agressão por parte de homens, eu não recomendo essa leitura pra você, se você vê nisso um gatilho, porque não é lá muito positivo. Mas ele é uma trama investigativa muito boa, e é muito cru, e é muito intenso. E o volume 2 foi lançado esse ano, no final do ano passado, na verdade. Lançou o volume 2 do Eu Vejo Kate, que eu ainda não li. E eu me sinto horrível por não ter lido ainda, porque eu tô muito curioso pra saber pra onde a história vai depois do final do primeiro livro. E eu não escrevi isso no roteiro, mas eu vou comentar aqui rapidinho que o Eu Vejo Kate, ele foi escrito muito rápido. Ele foi escrito no processo de luto da autora, que a mãe tinha falecido. Ela tava de luto, deitada na cama, sem querer fazer nada. Ela sentou, pegou o laptop e começou a escrever sem ter nada na cabeça. Ela só tinha uma ideia. E ela começou a escrever esse livro. Talvez por isso ele seja tão intenso. Talvez por isso ele seja tão cru, sabe? Porque foi um momento incrivelmente sensível para a autora e ela transbordou isso nas páginas. Fica claro que a autora realmente não estava num momento bom da vida dela, porque a história é bem densa. Mas ela é muito, muito cativante, muito, muito interessante. Você tem muita vontade de saber para onde essa história vai. Então fica aí minha segunda recomendação. Eu Vejo Kate, da autora Cláudia Lemes. Agora a parte que todo mundo tava esperando. Porque o motivo da gente começar a gravar isso aqui foi por causa disso. Inclusive, beijo pra Júlia, que deu a ideia do tópico, da trama. Ela ia participar. Beijo, Júlia. Ela ia participar, mas ela teve problemas na gravação. Então vamos lá, gente. É hora de falar mal. Mas mal de verdade, de livro ruim de verdade, de... Nossa, vai ser divertido. Vai ser divertido falar mal do autor que todo mundo ama. Let's go! Bora, gente. Agora, o mais importante, a gente chegou. Chegou a hora. Que as pessoas gostam. Yeah. Chegou a hora. Enfim, vamos lá. Uhul. O primeiro livro, pra mim, que eu quero muito falar mal, desde que a gente começou a gravar isso que tá na minha cabeça, é Falar Mal do Cheiro do Ralo. Não sei se muita gente conhece, mas foi um livro que eu fui obrigada a ler. Comece por aí. Se alguém me obriga a alguma coisa, eu já não quero saber. Quero nem saber. Falar, você tem que fazer isso. Olha, só pelo nome. Então, já vê que é uma bosta. O nome já não é chamativo. O cheiro do Ralo é real, né? O cheiro do Ralo é real. E assim... Eu preferia nem falar o nome do autor, mas como a gente gosta da Discord aqui, é Lourenço Mutarelli, tá, gente? Só vocês lá, Lourenço Mutarelli, O Cheiro do Ralo, ir lá e fazer uma crítica muito negativa. Adorei, merece, uma estrela. Merda. Amei, gente, perfeito, uma estrela, é isso que aconteceu. Eu achei, tipo, muito péssimo, meu Deus do céu. É, tipo, é uma mistura de um monte de coisa que eu odeio com situação ridícula que não faz o menor sentido pra estar dentro de uma narrativa. Simples assim. Eu não sei nem o que eu posso dizer se não for ler uma descrição desse livro, porque não merece o meu raciocínio, né? Minha criatividade pra poder pensar em alguma coisa pra poder falar do livro, que é assim... O protagonista, proprietário de uma loja de quinquilharias, transforma o comércio em um sistema sádico para afligir seus clientes, tão desesperados quanto ele próprio. Obcecado pelo cheiro do ralo que vem dos fundos da loja e pela bunda da garçonete do bar onde almoça todos os dias, o narrador, que tá aqui, ó, entre parênteses, um sósia do moço que faz o comercial do Bombril, naufraga aos poucos em seus delírios. Entre a bunda e o ralo, que não lhe resta saída, que não seja ir para o buraco. Gente, eu vou ler isso pra quê? Me diz. Eu comentei com a Ana em off, antes dessa gravação começar, que existe um tipo específico de literatura brasileira. Existe. Aliás, mundial, isso acontece no mundo, mas no Brasil, que a gente tem uma síndrome de livro artístico, isso acontece com alguma frequência. Que é o livro do homem branco se masturbando. Exato, é isso aí. São várias e várias páginas de um universo artístico erótico que é muito sexy pro autor, mas que é muito chato pra todo o resto do mundo. É chato e insuportável. É podre, é péssimo. Continue, desculpa a interrupção. Só queria comentar isso. Não, precisava dessa interrupção, porque eu não tenho o que falar desse livro, eu não consigo, sabe? Quando é tão ruim que você fica traumatizada, foi isso que aconteceu. Eu entendo. Pensa, eu fui obrigada a ler isso, gente, foi obrigada. Pensando mais triste foi. Mas enfim, vamos deixar essa porcaria pra lá e vamos falar de outro que é ruim, mas não no mesmo nível, só que é ruim também. Vocês sabem, né? Nicholas Sparks. Ah, Nicholas Sparks. Vamos falar... Outro livro. Vamos falar do Nicholas Sparks. Let's go. Ó, mais especificamente, Querido John. Chega aí, ó, Querido John. Essa merda de livro, que eu li o livro e assisti o filme. Achei os dois um lixo. Yeah. Mas, ó. Não, as pessoas amam. As pessoas amam esse tipo de coisa. Não sei como. É que as pessoas gostam de fórmula, né? Porque os livros dele é uma formulazinha. É tudo ruim, cara. Não é tudo ruim. É, o Nicholas Sparks, ele faz livro ele é quase uma fábrica de livro, né? Fábrica ruim. Eu tenho a sensação de que ele tem um molde. Com espaços vazios. Aí ele só coloca... Aí só botando nomes. Nomes e adjetivos. John Green é a mesma coisa. Oh, sinceramente, gente. Falar Nicholas Sparks deveria ser suficiente pra justificar o fato, tipo, de você não gostar do livro. Ah, esse livro é do Nicholas Sparks. Você não vai nem ler de tão ruim que é, que já sabe. E, tipo assim, eu não vejo a menor graça nesse romance que não tem sal, não tem açúcar e que mostra os dois personagens principais que ainda não tem menos tempero ainda do que a história. Meu Deus, cara. O cara tá, tipo, no... Esqueci o nome. Militar lá, gente. Como que era? Não é John, é o John, só que, tipo assim, o que ele fazia no exército. É isso. O cara lá no exército, é aí foi uma vez, aí voltou, conheceu a Savannah. Aí depois ele pegou... Foi de novo e falou, eu volto. Aí ele voltou e foi de novo. Aí a menina separou dele por carta. Por carta, gente. Ai, eu não quero mais você. É o novo terminar pelo... É o novo mandar término pelo WhatsApp, né? É, mandou um término pelo Zap. Aí terminou. Ah, não, cara. Não, consigo, sério. Eu não suporto esse livro. Depois desse livro eu me recusei a ler Nicholas Sparks de novo. Porque eu descobri... Que é tudo assim. E assim, só pra dar aquele reforço de que eu odeio os dois principais, eu juro que se eles existissem, eu faria questão de jogar papel higiênico sujo na casa dele, só pra ficar fedendo e tudo bagunçado. É isso. Ah, mano. Não, sério. Eu não suporto nem o John, nem o cheiro do ralo. Eu acho que tá, tipo, no top 1, os dois. Não, os dois não. Top 1 é o cheiro do ralo. O 2 é Querido John, porque Querido John eu chorei. Eu chorei, eu tinha o quê? 13 anos e eu chorei. Aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu falei, por que eu chorei pra essa merda? Chorou de raiva. Não sei. É. Chorei de desgosto. Raiva, de ódio. Eu perdi meu tempo lendo essa merda. Mas enfim, eu vou parar, senão eu vou explodir de raiva aqui, ó. Tô ficando com calor de tanto ódio desse livro. Mas enfim, vai lá, Fátima. Declara aí os livros péssimos pra você. Ah, então, não precisa nem falar de Crepúsculo e Cia, né? Ah, romances da adolescência. É, esses aí já é de praxe. Já é de praxe. Mas de Harry Potter pode falar, né? Pode. É insuportável. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom que a gente ainda não agarrou haters o suficiente. Exato. Mano, o Harry é um protagonista chato pra caralho. Ele estraga qualquer magia da história. Chato mesmo. É isso. É o que estraga a história é o próprio Harry Potter. O cara, como é que pode o protagonista da história não ser interessante? Mano. Mas é o clássico protagonista da orelha, que não... É o que eu falei, a mesma coisa que eu falei da Bella, serve pro Harry. Ele tá ali é pra você se colocar no lugar dele. Então ele é o mais sem graça, o mais vazio, o mais distante possível. Nossa, velho. Que ele tá ali pra ser você, entendeu? É falando em Bella... É o pessoal de fanfic que bota... Sem nome. É SN. SN, que todo mundo achava que era sem nome, mas na verdade é seu nome. É seu nome. Eu acho um absurdo não ser sem nome, cara. O Harry nada mais é que o SN, gente. É o SN, o Harry. Desculpa, continue. E por falar em romance adolescente, eu não suporto qualquer romance adolescente que exista. A Seleção, Corte de Espinhos e Rosas, Trono de Vidro, Jogos Vorazes. Olha, o universo até pode ser interessante, mas estraga por causa do triângulo amoroso forçado e a historinha mediana que a autora decide simplesmente ignorar o universo que existe pra focar numa protagonista sonsa e num romance água com açúcar. Eu tô te aplaudindo aqui, ó. Fátima, perfeita. Eu amo você. Taca pau no Harry Potter. Eu odeio Harry Potter. Fui ler o primeiro livro, não aguentei ler até a metade. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos e odiei Harry Potter. É a idade que você tem que ler Harry Potter. Pois né, é, você tá vendo? Pra mim, passou de 15 anos e gosta de Harry Potter, tem problema. gosto de Harry Potter depois dos 15, já não sei se você já tem bom senso. Probleminha. E você, Douglas? Ah, qual será? Não faço ideia. Quem será que ele odeia, gente? Essa é a parte mais fácil do dia pra mim. Ai, meu Deus. Até porque os livros que eu não gosto, todo mundo já sabe. Não é mistério pra ninguém. Helena. Romance do queridinho da literatura brasileira, Machado de Assis. Machado, por que Machado? Por que faz isso comigo? Não gosto de Machado de Assis. Helena conta uma história? Tá aí, esse é meu problema com Helena. Não tem história. Não tem enredo acontecendo. São 300 páginas de sugestão incestuosa que nunca se concretiza, porque se concretizasse, teríamos uma história. Infiltração de uma personagem na família de outro personagem, se fazendo passar por parente, mas sem motivo algum. Então, tipo, por que ela tá ali? Casamento planejado que jamais acontece em uma personagem que morre sem conquistar ou fazer nada. Que interessante. Helena é um aglomerado de tramas que nunca se concretizam. E por isso nem dá pra chamar de livro. Farpa! São palavras escritas no papel pra preencher páginas contando uma não história com uma não trama com um final tão ruim que poderia nem existir. Mas serve a um propósito. Um propósito muito importante. Um propósito assim. Que é o quê? Resgatar a minha quinta série interior e fazer soltar uma risada toda vez que se refere a uma bolsa pequena como uma bolseta. Bolseta. É maravilhoso. É maravilhoso, funciona todas as vezes. Eu rio todas as vezes. Desculpa. Aqui a quinta série tá presente no ambiente, não é nem do DG, só. Foi minha única alegria nesse livro inteiro, porque o resto foi só ódio. Foi só eu xingando horrores. Porque, tipo assim, eu li um capítulo e falei, não, eu não acredito. Não, que essa merda. Que isso não está acontecendo, porque nada acontece de novo. Exato. Aí eu mandava um áudio de WhatsApp full. Puto, pistola pra Clara de Assis, a minha amiga. Eu mandava um áudio pra ela, tipo, irritadíssimo, falando, eu não acredito que um livro pode ser tão ruim. Não é linguagem, gente. Ah, a pessoa pode falar, que você não entendeu por causa da linguagem muito complexa do Machado de Assis. Não é complexa, gente. Agora você tem que ser cult pra ler Machado de Assis. Tem umas palavras difíceis ali, com meia hora com o dicionário, você, tipo, com 5 minutos, perdão, meia hora é muito tempo. 5 minutos com o dicionário, você entende tudo que tá se passando ali. Exato. Não é difícil. É ruim. É só ruim. E o segundo, e de novo um livro que eu já falei aqui algumas vezes, não tanto quanto eu falei de Helena, mas eu já falei algumas vezes. Falou 15 mil vezes. É o famigerado Filhos do Éden, Paraíso Perdido, último livro da Tetralogia Angélica, do Eduardo Spohr. E o problema com Paraíso Perdido é o contrário do problema de Helena. Enquanto o Helena não tinha história, Paraíso Perdido tem história demais. Na verdade, ele não é um livro. Eles são 3 livros em um só, condensado. Ele conta 3 mini-histórias, né? A história dos heróis em Asgard, o passado do Metatron e do Ablon, e o embate final. Ele conta 3 histórias separadas, e nenhuma delas está bem feita. Parece que, tipo assim, na pressa de contar todos esses enredos, ele... Que pra mim, olha, pra mim, eu te juro, ele rende 3 livros. Mas ele não podia fazer 3 livros, então ele condensou toda essa informação num livro só, que é bem grande, é um tijolo. Mas ainda assim, não é espaço suficiente pra você contar 3 histórias diferentes, 3 histórias grandes diferentes. Quando eu tô lendo um livro, eu espero que exista algum tipo de continuidade entre as tramas. Elas não precisam ser cronologicamente conectadas, mas ao menos elas precisam fazer parte de um mesmo todo. E aqui não tem. Isso, não tem. Paraíso Perdido muito mais parece uma coletânea com 3 novelas, narrando histórias bem diferentes, do que um livro por inteiro. Tanto é verdade que todas elas parecem estar sendo contadas de forma apressada. Estranho. O vilão não entrega motivação. Os personagens principais da saga, que como amigos tinham uma química inegável, se você lê os 3 Filhos do Éden, você vê que o Daniel e a Kyra, eles têm uma puta química. Eles funcionam muito bem juntos. Até o momento que eles viram amantes. Meu Deus. E aí fica estranho. Você, ai, nos dois livros, você fica torcendo assim, bem que eles podiam namorar, eles funcionam juntos, né? Mas quando acontece, é esquisito. Cara, tem tanto um problema disso, tipo, de vai fazer um casal e simplesmente estraga a história porque não sabe fazer um relacionamento bem desenvolvido. Não funciona. Eu acho assim, que essa necessidade de enfiar romance em tudo é super besta. Sim. Tipo, eles podiam muito bem continuar amigos, sabe? Mas, tipo assim, eles funcionam, tipo, quando rolava a tensão sexual, era bom, sabe? Uhum. Funcionava. Funcionava, ficava legal. Ficava só nisso, então, gente. Por que não ficou só nisso? Mas no momento que se concretizou, ficou muito, muito ruim. Não. A mesma coisa acontece entre o Ablon e a Ista. O Ablon é um protagonista do primeiro livro, o Batalha do Apocalipse, que é o livro mais antigo, que ele volta aqui numa história secundária, que, de novo, poderia ter um livro só pra isso? Poderia, mas, né? Ele tá aqui. E tem um momento que ele e a Ista, em corpos carnais, porque eles são anjos e eles têm corpos de luz, mas às vezes quando eles usam receptáculos carnais, que tornam eles mais próximos dos humanos, eles têm um momento, né, de intimidade, que eles se aproximam da humanidade e acabam se pegando. Só que pra mim é muito distante, porque a Ista foi mostrada como uma mestra de guerra, badass, fodona, líder, alguém que impõe respeito. Ah, não, e de repente ela fica fazer mulher ser mulherzinha. Ai, eu sou quem e de repente ela fica muito submissa. Ai, que ódio! Nada! Do nada! Ódio! Gente, vamos lá. Praga. Vamos lá. Mulher também pode comandar na cama, tá bom? Exatamente. Ela aplausos, aplausos. Isso aí, aplausos. Ela pode, entendeu? Não é porque, de repente, ela está lá com outro guerreiro também, tá? Que, teoricamente, em patente, eles são iguais. Uhum. Mas ela não precisa se submeter a ele, só porque eles estão num momento de intimidade. Sim, e tipo, não também precisa. Não é falando, né, que também não pode ser submissa. Só que assim, gente, vamos maneirar. Não combina não com a personalidade. Acho assim, eles fazem a mulher... Geralmente homem, quando escreve mulher, eles fazem ela ser poderosa até ter outro homem no meio. Que daí ela tem que ser submissa a ele. Isso, exato. Essa foi a minha sensação. Ela era fodona, guerreira, arqueira do caralho. Até o momento que ela foi trepar. E aí ela virou outra pessoa. Merda, isso. Ainda bem que esse livro tá de livro ruim. Se tivesse de livro bom, eu ia te cancelar, amigo. Cancelado. Cancelamento funciona tanto. Sempre funcionou, tá? Continua funcionando. É isso, gente. Tudo é esquisito naquele livro. Ah. Eu realmente não curti. O que é foda, porque o final da história... É o fechamento de um ciclo de muitos anos, porque ele demorou um tempo pra terminar de escrever. E eu só consegui pegar o livro, tipo, 2 anos depois que ele lançou, porque dinheiro. Eu não sou... E eu fiquei 2 horas numa fila pra pegar assim, autógrafo? O autógrafo do livro. Perdeu eu peguei, o quê? Fiquei um tempo na fila. Perdeu. Não, porque eu falo assim, cara, olha só, eu não gosto desse livro. Eu reli recentemente a saga inteira e eu cheguei à conclusão de que não é mais o meu tipo de leitura, né? Mas eu tenho um respeito pelo Spohr como profissional e principalmente como pessoa. Porque ele é alguém incrível, tipo, se você pesquisa um pouco sobre o Spohr, em qualquer lugar ele é uma pessoa, assim, bom com os fãs, ele não é arrogante, ele fala muito sobre estudar literatura... Ele fala muito sobre estudar história pra escrever, ele fala muito sobre pesquisa. Estudar ele a fala, sociedade. Ele fala muito sobre escrita como um profissional. Coisa que muita gente parece que ignora. Não faz pesquisa, não faz estrutura pra escrever, não faz nada, entendeu? Tem gente que leva escrita como uma palhaçada e ele não. Ele leva escrita como uma profissão. E ele é muito profissional. Ele é muito mais profissional do que um monte de gente aí que eu não vou citar nomes. Eu não vou citar nomes, eita. Rafael Dracon. Pode citar. Aí. Continuando. Mas eu realmente não gosto desse livro, apesar do Spohr ter sido um dos autores que me fizeram querer escrever. Ah, mas é aquela coisa, né? A gente cresce, tá sempre mudando, então nossas leituras de antes sempre vão fazer a gente se questionar o que a gente gostava. Sim. Ou a gente vai acabar continuando gostando, ou a gente vai acabar odiando, né? Sempre assim. É. Que nem os livros aqui que eu citei. o Fallen e a Noite Eterna. Tipo, Fallen eu nunca fui muito fã, mas assim, eu acho a história legal, sabe? Só que Noite Eterna... E querendo ou não, esses livros fazem parte... Eles fazem parte da nossa história. É, faz parte do nosso crescimento, tanto como, né, fic writers, escritores, porque eu só escrevo fanfic, desculpe. É, fez a gente amadurecer bastante, né? Sim. Então não tem isso de falar, ah, livro é ruim, livro não sei o quê. Apesar de Cheiro do Ralo ser horrível e Querido John também, não existe isso de livro ruim, sabe, gente? Não existe, existe esse livro ruim. Existe sim, discordo totalmente. Ah, como existe, gente. Gente, tá dando o nosso tempo? Eita, mas já? Mas já. É, caramba, rapaz, a conversa foi boa pra caramba. Uma horinha nessa brincadeira, você nem sentiu, né? Não, sério, foi muito é, boa. É, que falar mal rende, né, gente? É. Fala mal rende horrores, gente. Fala mal. É, eu que diga. Fala mal de autor famoso, então, porra. Fala mal, aí, gente, fala mal rende. É isso. Não precisa ser de autor, fala mal rende. Muito, muito obrigado pra Fátima, que veio aqui como convidada de novo. Sim, muito obrigado. Opa, obrigado pelo convite. Sua presença foi incrível. Sim. Muito obrigada à nossa nova hostess. Eu que Ana. Agradeço poder participar deste BetaCast maravilhoso, que eu adoro falar mal das coisas. Então foi fantástico pra mim. E muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. Sim. É, não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, tem o nosso Facebook, facebook.com/ligabetacast, eu acredito que seja isso. O nosso Tumblr, que é o tumblr.com/ligabetacast. Não se esqueçam também de ir lá no vlog, por favor, fale mais sobre o vlog. Eu sou do vlog, ela sempre é do vlog também. Desenho. Vão lá, vejam os vídeos. E eu faço participações também. Sim. Eu tô prometendo uma participação desde o ano passado. Não fiz Vem ainda, mas farei. Vem pro vlog, DG. Eu tô prometendo, eu quero falar tanta coisa. Aí, ó, campanha vem pro vlog DG. Hashtag vem pro vlog DG. Sim. Gente. Ah, vai pro é blog isso, também, isso. Viu, gente? Não se esqueçam do blog. Vão lá ver o vlog. Tem vários por favor. Posts que pode ajudar tem muita você coisa a escrever. Lá acontecendo. Muito bom o blog, sempre tenta aparecer o lá, que vai te ajudar muito, viu? É isso. E é isso, gente. Tchau, tchau. Música